6, L, U, U, E, E, E, E, U, 2, A, 3, A, E. Isso aqui eu vou dedicar, aliás, isso aqui é dedicado pra todos aqueles que acreditam que o mundo pode ser melhorado. Conhecerem, construir o mundo que melhor é a conhecer. Aí, não é utopia não, moro. É um barato que tem que acreditar, tem que construir. Melhor é a conhecer e construir o mundo que melhor. Ainda sonho com um mundo bem melhor, onde não haja miséria, nem tanta tristeza. Onde os irmãos de melhor maneira se compreendam e de alguma forma um bom caminho aprendam. Esse apelo é a você que está me ouvindo, que de repente pode estar se autodestruindo. Largue as drogas, as armas, abandone o alcoolismo. Mano, rei, mano, sua vida está seguindo. Você tem que aprender que a felicidade não consiste apenas no prazer. Pelo contrário, ele está acabando com você. Peça a Deus iluminação pra poder compreender. Chega, chega de tanto preconceito sem sentido. Ouça a voz de Deus, tem nos ouvidos. Pode crer que nessa você não está só. Venha conhecer e construir um mundo bem melhor. Venha construir um mundo bem melhor. Melhor pra se viver. Venha conhecer, venha construir um mundo bem melhor. Pra mim e pra você. Mulheres, parem de abortar seus próprios filhos. Eles não merecem morrer por causa de um falho compromisso. Rapaz, assumo os filhos que vocês puseram no mundo. Não se esqueça que os olhos de Deus te olham a cada segundo. Filhinha, não se entregue a qualquer rapaz. Pode ser que ele não queira nada com você e bem não lhe faz. Ouça a voz de Deus, esse é o segredo. Intimidade mais séria, só com aliança no dedo. Procedendo assim, você evitará muita dor em sua vida. Pode acreditar. Esposas, sejam fiéis aos seus maridos. Maridos, sejam fiéis às suas esposas e aos seus filhos. No altar vocês assumiram diante de Deus um compromisso que não deve ser quebrado. Busque a fidelidade, a traição lhe deixará numa pior. Proceda certo e você construirá um mundo bem melhor. Um mundo bem melhor. Um mundo bem melhor. Venha construir um mundo bem melhor. Melhor pra se viver. Venha conhecer. Venha construir um mundo bem melhor. Pra mim e pra você. Venha conhecer. Venha construir um mundo bem melhor. Melhor pra se viver. Venha conhecer. Venha construir um mundo bem melhor. Pra mim e pra você. Caminha no sentido contrário aos ensinos por Jesus Cristo no mundo deixados. Muitos dele se gabam, se escarnecem, falando de coisas que não conhecem. Seus corações se endurecem. Procure amar seu próximo como a si mesmo. Tratá-lo como você gostaria de ser tratado. Mesmo que você seja mal interpretado, aquele que foi justo por muitos será exaltado. Já está na hora de assumirmos os nossos erros e criarmos uma nova realidade. Trabalhar com disciplina, seriedade. Chega de roubo, mentira, violência e falsidade. Siga o exemplo daquele que morreu na cruz por você, que tem uma vida cheia de paz pra te oferecer. Pode crer que nessa você não está só. Venha conhecer e construir um mundo bem melhor. Venha conhecer, venha construir um mundo bem melhor. Melhor pra se viver. Venha conhecer, venha construir um mundo bem melhor. Pra mim e pra você. Venha conhecer, venha construir um mundo bem melhor. Melhor pra se viver. Venha conhecer, venha construir um mundo bem melhor. Pra mim e pra você. Venha conhecer, venha construir um mundo bem melhor. Melhor pra se viver. Venha conhecer, venha construir um mundo bem melhor. Aí, não é utopia não, moro. É um barato que tem que acreditar, tem que...